e a minha sorte, a minha sorte. Eu tô ligado, eu sei o que ele quer. Quer me proteger, me livrar da inconsciência, da má fé. No impossível, eu boto fé. Eu creio em Jesus de Nazaré. Onde está o homem com a força, com a coragem? As armas não valem, não valem não. Do Espírito vem ao chão. A hipocrisia não nos traz saudade. O divórcio, outro negócio forte. O mundo, um buraco, a brecha pra morte. Um tiro, a falta de sorte. Só o Senhor socorre, só o Senhor promove. Por amor de muitos, pelo pecado de vós, foi vencer a morte. Quem acredita, quem crê, vive e não morre. Só o Senhor é a sorte, só o Senhor socorre. A cruz não nos traz a morte. O sangue de Jesus cura, purifica, renova. Quem crê só comemora glórias e glórias. O sangue de Jesus é real, é visível. Embora alguns duvidem disso, ele é o fim, o princípio absoluto, conforto, salvação pra este mundo. Taxista doente, um mundo negligente, terra de inocentes, vítima todos iguais em todos, doentes. Paulinho Doxa, Ed Soul. Muitos duvidam disso, mas Jesus voltará. Quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Evangelho de João, quem crê em Jesus, 11, verso ainda que morra, viverá. 1 Timóteo, a nossa esperança é a tua vida, Senhor. Verso 17. A ti toda honra, toda glória, glória a Deus. E todo louvor. Longe de mim, a ira e a morte. O Senhor é o meu guia, minha sorte, a minha sorte. Eu vou na fé, eu vou atrás. Quem não acredita, duvida em Cristo. Eu tenho uma paz, quem não crê nas promessas ficará pra trás, pra trás, pra trás. Longe de mim, a ele é a morte.